Dia 4. O dia da persistência. Os nascidos neste dia são disciplinados, constantes, regulares e ordeiros. Perseverantes em seus propósitos, são incansáveis trabalhadores e dificilmente deixam de atingir seus objetivos. Normalmente honestos, sinceros e conservadores, se adaptam bem a trabalhos rotineiros, metódicos e que requerem esforço concentrado. Por serem pessoas metódicas e organizadas, sentem-se mais à vontade lidando com situações previsíveis, evitando o novo ou o incerto. A sólida estrutura e o poder de organização indicam que precisam de estabilidade e ordem. Dotados de energia e habilidades práticas e muita determinação, podem ser extremamente bem-sucedidos, desde que estejam dispostos a trabalhar duro. Preocupados com a segurança, buscam construir uma base sólida para si mesmos e para suas famílias. A maneira pragmática como encaram a vida lhes confere um bom senso para os negócios e habilidades para alcançar o sucesso material. São econômicos, amigos leais, companheiros dedicados e respeitadores do sexo oposto. Gostam de construir coisas e têm um talento natural para trabalhos manuais. Entretanto, há uma forte tendência à obstinação e ao apego às suas próprias maneiras de pensar e agir. Quando contrariados ou quando algo foge do seu controle, podem se tornar rudes, ofensivos e dominadores, pois se ofendem com certa facilidade. Ainda assim, sua alma elevada não permite que guardem raiva ou ressentimentos por muito tempo. Se não conseguem atingir seus objetivos, ou quando enfrentam obstáculos imprevistos, sentem-se profundamente frustrados. Essas frustrações podem se manifestar fisicamente, causando dores de cabeça, melancolia, distúrbios cardíacos e problemas renais. No campo dos relacionamentos, a mulher nascida neste dia tende a ser mais acessível e menos dramática do que o homem. Susbun, que o homem. Ambos, porém, demonstram um amor sincero e estável, ainda que nem sempre consigam expressar seus sentimentos com facilidade. São pessoas constantes, persistentes e metódicas, a verdadeira personificação da solidez e da perícia. Adaptam-se bem ao trabalho regular e contínuo, capazes de fazer grandes esforços para a execução de seus projetos. Sentem-se mais felizes quando suas atividades exigem regularidade, método e disciplina. Possuem uma forte vocação para assuntos científicos e trabalhos mecânicos. São sistemáticos, econômicos, bondosos e honestos. Embora sejam de natureza amorosa, sua disciplina muitas vezes os impede de demonstrar afeição com facilidade. No casamento, são companheiros fiéis e amantes intensos, sempre respeitando profundamente o parceiro. Por serem extremamente práticos, sabem construir bases sólidas para sua vida. Seu senso de dedicação ao trabalho faz com que não desistam diante de jornadas exaustivas. Não gostam de mudanças, mas apreciam viajar e precisam aprender a se divertir mais, pois o lazer é essencial para restaurar suas energias. São leais aos amigos, responsáveis na família e no trabalho, mas se ofendem com facilidade, mesmo quando tentam ser razoáveis. Dão grande importância aos estudos, mas devem buscar conhecimentos que tenham utilidade real em sua vida prática. Estão fadados a alcançar o topo de suas aspirações devido à sua persistência e calma. No entanto, quando acumulam frustrações sem conseguir processá-las, podem sofrer dores de cabeça frequentes, problemas nos ombros e nos rins, além de episódios de melancolia e anemia. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 4, o segredo do sucesso está na disciplina, no foco e na paciência. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Abrace a flexibilidade. Você tem talento para organização e planejamento, mas precisa aprender a lidar com mudanças inesperadas sem se sentir frustrado. Adaptabilidade é uma habilidade poderosa. 2. Aprenda a se expressar. Nem todo mundo entende sua forma direta e pragmática de ver o mundo. Se abrir mais sobre seus sentimentos, pode melhorar seus relacionamentos e sua vida profissional. 3. Dê espaço para o descanso e o lazer. Você tem um espírito trabalhador e resistente. Mas lembre-se, até mesmo as máquinas precisam de manutenção. Aprender a relaxar não é luxo, é necessidade. Agora, a questão é, você está pronto para transformar sua dedicação em conquistas reais, sem se perder no excesso de rigidez?